olhar um pouco e a coisa se esclarece. Meu nome é Jeremia, sou filho do seu Padilha, o tal que o mês passado lhe vendeu 30 novilhas. Viajei 10 léguas e meia, sou lá do rincão torcido, vim aqui especialmente pra clarear um sucedido. Ainda queima lhe pergunte a Cacila onde é que está, é a respeito da sua filha que eu quero lhe falar. Pois não vê que outro dia no salão das três porquilhas eu fui num baile menino e dancei com sua filha, de modo que vim aqui pedir seu consentimento pra que o namoro se firme, tratemos um casamento. Meu pai me deu uma estância povoada de criação pra que eu faça por conta a minha emancipação. Por isso que lhe garanto, nós vamos ter vida boa, serei patrão da estância e a Cacila a patroa. De modo que estemos certos, pra meados de janeiro o senhor trata o ligar e eu contrato os gaiteiros. Vou matar 10 vacas gordas e uns 50 cordeiros, e o senhor será o padrinho do nosso pai.